Zona 142, zona 7, 113 a bordo, 430, alterna São José do Rio Preto para cá. Azul 42, 17, táxi via Patinga, ponto de espera. Táxi via Patinga, ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste 1-0-4, bom voo. Taxi Apache, Índia, quando no ponto férias, 2195, obrigado. Tem um bom dia, azul 4, 195, 114 agora. 4217, desculpa. Comunicador, muito boa noite, Azul 4, 217, ponto espera no 0, pronto, vai decolar. 217, bom dia, Linder, coluna 0, vento 1, meia 0 graus, meia dúzia de nós. Decolou no 0, Azul 4, 217. Número 217, decolor 57, controle 1, 20, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, muito bom dia. Controle azul 4217, muito bom dia, decolou na Dael. 4217, contato radar na decolagem, suba via saída Dael para o nível 340. Via Dael, 340, obrigado. 4217, chame centro Recife, 13325, alterna 1251. 3325 ou 1251, muito obrigado, bom dia. dia, voo 9161. 9161, bom dia, será cópia Guarulhos? Guarulhos 360 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da El, Leda Motiva. E Upper do 10 até Taubaté. 5136 transponder, controle 120.8. Autorizado Guarulhos, 360, rota do plano, decola 10, curva direita da El, Leda Motiva. Upper do 10 até Taubaté, controle 1208, pare do 5136, boa 9161. 3-8-1-6, qual é a sua? Ah, 3-8-1-6, sua identificação dessa via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 014. 050, ajuste no 014, um approach direto, luz. Cadê o TAP da 3-8-1-6? TAP da 3-8-1-6. Alô, Salvador, bom dia, TAM 3601, informação eco, posição 1-2, remota, autorização, São Paulo, Congonhas. 3601, bom dia, Congonhas autorizado a nível 360, decolagem da 1-0, curva direita, subida da EL, Leda Motiva, e upper do 1-0, Rubage, upper do 1-6, conforme, 5137, transponder, controle 1-20, decimal 8. Centro 3601, autorizado São Paulo com o 360, decola da 10, primeira direita, da EL Leda Motiva, Upper Zulu 10, Pumbave, Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor, Upper Zulu 1-6. 5137 no transponder, 208 ao controle, TAM 3601. 3601, correto, chame para posicionamento. Reportará. Meia, livre da restrição de altitude no CAP. Desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado ILS e a possibilidade. Conexão 7-2-1-1-0-4, tem pontaria X-Ray. Obrigado, tá? 3-2-1-6. Bom, 1-1-1-6-1, é a torre? 1-1-6-1 pra você. Por gentileza, você tem alguma estimada pra pushback? Acho que 3 a 4 minutos. Gente, grato. Nada. Boa. Solo chamou o TAN 3601? Afirmou, você tem alguma estimada para o pushback? Ainda negativo, vai aguardar mais 15 minutos da abertura de Congonhas, ok? Gente, grato. Lima, aeronave da Gol está prestes a iniciar o pushback. Aguarde os instantes para o rebote. Mas está totalmente pronto para o começo do reboque? Afirmativo, estamos prontos para o reboque. Está autorizado, reparte no através do portal 62. Sim, reportaria através do portal 62, é mais treino, mano. estacionamento Gol 1161. Gol 1161, aguarde para o pushback, por gentileza. Pode. Localizador 10, TAM 3816. TAM 3816, complete para o Alexandre Torre 1189, 5, bom pouso. Bom, Antônio, muito obrigado. Tenha um bom dia, TAM 3816. Salvador, bom dia, TAM 3816, final X-Ray. 3816, bom dia, check-train, livre pouso no zero, vento 170 graus, 79. Livre pouso no zero, quando eu baixar o trem, informe, TAM 3816. Agora sim, baixou e travou, TAM 3816. 3816, autorizado, pouso 17079. Eu pouso no céu, TAM 3816. Uno 1161, aeronave da TAM, sendo rebocada a retaguarda. Quando a mesa liberar, está autorizado o pushback, chame pronto para o táxi. A passagem da TAM na retaguarda está autorizada, não, nela. Manic Free Lima é o solo. Lima da escuta, prossiga. Você não teria condições de agilizar até o 05? Positivo, estou na altura do 08 agora. Graça. Direito 116, solo 33, direita solo 121, decima 1. Direita 121, TAM 3816. Fala muito, boa noite, TAM 3816, liberando. 3816, 3816, boa noite. Táxi lento via Alfa, chame antes da Juliette. Lento via Alfa, da Juliette, tá 3816. Para o táxi igual no 161-168 a bordo, 4 horas de autonomia, o céu na Belião. No 61, um táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, chame novamente. Informe a navegação, prestes a finalizar o rebaque agora no 05. Ok, visual, Pátio Índia, ponto de espera, reporta ao meu. Na 38116, dará passagem à aeronave da Gol, que está taxiando para o ponto de espera. Após irá ingressar Juliette, portão 01. Aqui a passagem do tráfego da Gol, Juliette para 01, tanto 38116. No 61, apenas para a informação, a aeronave no taxiway Alpha está instruída a dar passagem para o senhor. Bom dia. Gol 1161, autorizado, a linha aérea decolar no zero, vento na 60 graus e na 0 nós. Autorizado, a linha aérea decolar no zero, gol 961. Uno 61, decolou aos 40, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, boa. Controle Salvador, gol 1161, bom dia. Gol 1161, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. Sobe via da EL 360, no MEL. Estacionamento TAN 3601, remota 12. 3601 autorizado e se me pronto para o táxi. Reportará, TAN 3601.